A Itália fez dois. Lá vai Branco. Vai partir a bomba na perna esquerda. Partiu Branco, bateu, é gol! Brasil! É gol, é gol do Brasil, é gol de Branco. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Ajeitando o Dunga. Ele e o Paluca. Partiu Dunga, pé direito, bateu. É gol! É gol! Brasil! É gol! Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Jogos, quase 5.800 minutos de futebol resumidos numa disputa de pênaltis. 24 anos de espera e mais uma vez a Itália como adversária. A sorte foi notícia na Copa dos Estados Unidos. Conseguiu perder debaixo do pau. Os jogadores dos outros amassados, o Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou o Paluca. Quando o Márcio Santos perdeu o pênalti, eu quase apaguei. Está mais de 5 horas sentado no sol, sol na cabeça, no paletó e gravata, quase desmaiando. E aí começou a fazer... Começou a ficar com preto. E aí eu conversei comigo, quer dizer, narrando o jogo, conversei comigo, disse, cara, você trabalhou a vida inteira para hoje. Partiu Romário, pé direito, bateu, vai gol! Trabalhou a vida inteira esperando esse dia. Partiu Massaro, pé direito, bateu, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Respirei fundo. Partiu Dunga, pé direito, bateu, é gol! É gol! É gol! E acabou no grito do Baja, aquele... Partiu, bateu, acabou! Cada vez que eu escuto isso eu morro de vergonha, mas no momento eu me senti algo musical. É tetra! É tetra! O Brasil é campeão! Aí vai jogar pra fora, todos no gol junto com o Tafarel! Eu aposto, vai jogar pra fora! Todos no gol com o Tafarel! Quem aposta bate, comigo? Tafarel! Vai partir! Vai ter gol, Tafarel! Pra fora! Partiu, bateu! Pra fora! Isso aí? Brasil, Brasil, Brasil! É. Acabar! Precisar o último fantástico! Muito bem! E o Claudio Heinrich no Texas! Você não tem hora do futebol! Que luta no futebol do mundo! É isso aí! É que bons tempos! É uma emoção sem igual, né? É uma emoção sem igual, né? É sempre legal rever.